Quantas vezes pensei em desistir, mas a vida que me ensinou a persistir. Cada passo, mesmo devagar, me leva mais perto do meu lugar. Não importa o tamanho da caminhada, se o coração segue cheio de esperança, com fé eu sigo olhando pra frente, sabendo que nada é tão distante. Com fé e esperança no coração, eu vou fazer do sonho realidade, sim. Acreditar é a minha direção e Deus me guia até o fim. Com fé e esperança nada me impede, meu amanhã começa hoje aqui. O mundo do tenta às vezes me parar, mas eu aprendi a recomeçar. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que o sol vai ressurgir. Não importa o tamanho da caminhada, se o coração segue cheio de esperança, confesse, olhando pra frente, sabendo que nada é tão distante. Com fé e esperança no coração, eu vou fazer do sonho realidade, sim. Acreditar é minha direção e Deus me guia até o fim. Com fé e esperança nada me impede, meu amanhã começa hoje aqui. Sonhar é plantar, acreditar é regar, um dia a vitória vai florescer. Cada lágrima, cada passo que eu der, vai me levar onde eu quero viver. Com fé e esperança no coração, eu vou fazer do sonho realidade, sim. Acreditar é a minha direção, Deus me guia até o fim. Deus me guia até o fim. Com fé e esperança nada me impede, meu mal, mamãe, começa hoje aqui.